O Escolha Livre conversou com o professor André Luiz Bordignon, do Instituto Federal de São Paulo, que ministra disciplinas da área de computação. André, quais as principais razões para incorporar o software livre com os alunos do ensino técnico? Para mim, a principal questão é que a construção sociotécnica do software livre tem tudo a ver com a educação. Para mim, educação é construção, é um espaço de construção de cidadania, e quando você utiliza ferramentas como ferramentas que foram geradas com esses princípios do software livre, você está fazendo essa conjunção, né, de cidadania, porque a construção sociotécnica do software livre é com liberdade, com cooperação, com colaboração, e isso você dá uma liga perfeita com a educação, do meu ponto de vista. Essa é a principal razão, né? A questão de custo é uma questão importante também, né? Não vou entrar na questão se software livre é gratuito ou não, mas a gente pode instalar o software livre de maneira tranquila, sem ter que pagar royalties para ninguém. E você, a gente sabe que a educação no Brasil sempre carece de mais investimento, mais orçamento, e você ter a opção de software livre facilita um pouco esse processo, né? Porque hoje você tem software livres com uma qualidade imensa, fazendo de tudo, né? Falando um pouco de mercado, você apresenta uma outra alternativa, né? As pessoas aprendem software proprietário desde pequeno, e você inserir o software livre, principalmente no ensino técnico, você está falando, olha, existe um mundo além do software proprietário. Como você incorpora o software livre nas suas atividades com os alunos do ensino técnico? Eu acho que a primeira coisa é a gente utilizar. Tem que ser usuário do software livre para você poder aplicar ele nas suas atividades docentes, né? Sem ser usuário, o processo fica muito mais complicado, né? Então, eu sou usuário de software livre há muito tempo. E aí, na instituição, o que a gente faz? Primeiro, você tem que garantir máquinas com dual boot, né? Porque, como é uma escola que atende diversos alunos, diversos professores e tal, então você tem que ter máquinas com dual boot. Porque eu acho que também você não tem que simplesmente falar, não, é só software livre e acabou. Não, você tem que mostrar uma gama de possibilidades para os alunos, dentre elas o software livre, né? E a partir daí, a gente utiliza o quê? Né? Utiliza o OpenOffice, utiliza ferramentas abertas online. Ultimamente, a gente tem utilizado o Jitsi. Você tem, quando alguma coisa é construída com software livre, por trás dessa construção, você já sabe que existem pessoas que estão preocupadas com aspectos que, quando você está falando do software proprietário, raramente são pensados, né? Por exemplo, proteção dos dados das pessoas. Normalmente, quem constrói software livre já tem essa preocupação. Construção de alguma coisa que não vai visar lucro, né, majoritariamente. Não necessariamente, não estou falando que não precisa ganhar dinheiro com software livre, as pessoas precisam viver, etc. Mas esse não é o cerne do processo. O que você diria para convencer um professor que se sente receoso em adotar o software livre na docência? Eu costumo falar que quando eu desenvolvi a minha tese lá em 2004, eu fiz uma comparação de software livre e software proprietário, né? Eu montei duas turmas de ensino básico de informática para pessoas que tinham pouco acesso ou nunca tinham tido acesso a um computador. E ensinei para uma turma software proprietário, para uma turma software livre, um Office, né? E fiz uma comparação no final. O resultado no final foi que o software proprietário tinha uma usabilidade melhor que a do software livre naquela época, né? Que a minha hipótese era que a comparação pudesse ser, a usabilidade fosse a mesma, e não era, a realidade era diferente, né? Hoje você não tem mais essa diferença, você tem a usabilidade de software livre, software proprietário, melhor em alguns casos, software livre, né? Então esse ponto foi superado. Então como que a gente convence hoje? Olha, nós temos o software que, do ponto de vista da usabilidade, é igual, ou melhor, às vezes, em alguns aspectos, né? Eu acho que você tem que convencer pela questão filosófica mesmo, da construção do software, né? O software livre é construído de forma colaborativa, você tem acesso ao código, né? É transparente. Então isso tem muito mais vínculo com a educação do que a construção de um software proprietário. Um outro ponto é que a gente é viciado desde pequeno em software proprietário, né? E aí você fica amarrado, né, com uma empresa, o que não é legal para a educação. Você tem que ter uma gama, uma variedade de softwares ali para os alunos poderem ter contato, né? Então eu acho que a gente tem que sair desse vício. E a gente tem que falar para a educação, a gente tem muito mais a ver com software livre do que com software proprietário.